vivo sem isso aqui. Licença aqui chegando pesadão. Não quero treta, eu quero união. Montando minha junção sem emoção, porque nós tá no corre de miliano. Quem me conhece sabe o que eu tô falando. Dia de luta, dia de glória. E eu vou fazendo a minha história. Nós não breca nem capota, mesmo quando fecham as portas. Por cima nós damos a volta. Vários é povinho na bota, torcendo por nossa derrota. Querendo ver a gente cair pra depois sorrir, mas logo menos vão chorar quando vê a gente ganhar. Pode crer que eu vou chegar. Licença aqui chegando pesadão. Não quero treta, eu quero união. Montando minha junção. Licença aqui chegando pesadão. Não quero treta, eu quero união. Montando minha junção. Licença aqui chegando pesadão. Não quero treta, eu quero união. Montando minha junção. Licença aqui chegando pesadão. Não quero treta, eu quero união. Montando minha junção. Eu não brinco no jogo, nem pago de louco. São vários anos no sufoco, correndo atrás de um troco. Por baixo das catracas eu também passei, por várias vezes que nem sei. E hoje levo informação pra cada ouvido. Agradeço a cada mano envolvido que se preocupa comigo. Cada som e cada beat produzido, esse aqui é meu e valeu. Quando ouvi o som bateu, que posso entrar nos lares, nos rádios, pendraves, celulares de várias cidades. Enquanto o Zé Povinho me aponta, eu continuo evoluindo, metendo a bronca. Não por hip hop, porque eu amo o que faço. E também eu quero o meu espaço. Chegando pesadão, não quero treta, eu quero união. Montando minha junção, licença aqui chegando pesadão. Não quero treta, eu quero união. Montando minha junção, licença aqui chegando pesadão. Não quero treta, eu quero união. Montando minha junção, licença aqui chegando pesadão. Não quero treta, eu quero união. Montando minha junção.